Homem de guerra, seu nome é temido na terra. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, seus grandes e terríveis louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, os grandes e terríveis louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal e me dá poder para guerrear? Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. Todos os seus inimigos venceu, os grandes e terríveis louvores. A todos os seus inimigos venceu, os grandes e terríveis louvores. Homem de guerra é Jeová. Ele é o nosso general, e nós seguimos os seus passos. Grande guerreiro e vencedor Jesus Cristo. Quero chamar meu amigo Fernandinho para declararmos que ele é o nosso general. O Senhor marcha no céu, poderoso é sua glória. Vamos cantar, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. A mão, a chave da vitória, nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Nessa próxima canção, quero convidar um amigo muito especial, Nelson Boulmilcar.